Yankee Romeo Bravo, confirme o tipo de equipamento. Romeo 44. Tente. Só Delta Tango, curve à direita na proa 075. Direita 075, Alfa Delta Tango. Delta 229 to intercept localizer course, turn your right head 135. Ok, 135 to join the localizer, American 229. Estimado de pouso. Delta Tango, para interceptar o localizador, direita 09, correção. Direita 115. Direita 115, para interceptar o localizador, o Alfa Delta Tango. Oi, bom dia, tá 3663, ponto certo, totalmente pronto. Tá anotando. Tá 3663, só tem um ponto de espera. Vai manter ponto certo, 3663. Charger de speed 1447, climb and maintain level 105. Oscar Golf Uniform. Alfa Delta Tango, autorizado de descida para 4.000 pés, QNH 1 no 097. 4.000 no 097, Alfa Delta Tango. America 229, complete approach, contact tower 118, decimal 95. Here we complete the approach in 118, decimal 95, American 225. I watch a roof in the farm now, assistant to frequency 12545. Hotel Tower American 229 is with you, established on the ILS runway 10. American 229, KNH 1017, runway inside. Affirmative, runway inside. American 229, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Okay, and is the runway dry or wet right now? It's dry. Okay, thank you. There is no rain on the field. What's that? Oi, Salvador, Yankee Romeo Bravo, está estabelecendo proa de safari para cruzamento da Bahia dos Santos. Controle ciente, mantendo 500 pés. Confirme o estimado de pouso. Espaço de pouso, 300. Sente 1-1, desça para 2.000 pés, ajuste permanente no 097. Seu tráfego próximo à posição Luna, a 300 pés, que não irá interferir com o seu programário. Forma estabilizada. Eu utilizo o sente monitorando o tráfego, desce para 2.000 e permanece Tão 3663, autorizado a Alinhari manter, estou zero. Ali mantém 10, tá 3663. Receive center frequency 125. Decimal 1, if enable 1, 28.35. Alright, please produce again. And sector for information, receive center frequency 1251. If enable 1, 28.35. Understand? Contact ground 121.9. So that's 121.9 American 229. Alibron 3. 3663, autorizado a decolar, pisto no zero. Vento 170 graus, 062 genais. Iniciata 3663. Complete o LS e chama a Torre Salvador, frequência 118.95. 118.35, 118.95. 95, grato. Chame identificação dessa via chegada por MED 1 para nível de voo 080. MED 1 para 080, gol 1230. 0017, continua a aproximação, vai da atualização de pouso. Contato radar na decolagem, suba a via, sai da São Bruno para nível de voo 340. Via 340. Autoriza direto Leda, porta 3663. Autorizado para o direito, 3663. Ok, direto Leda. Bianca, ao meu braço, confirme posição. M3-1-1-1, avistado, todos autorizados, pista no zero. Vento 160 graus, 079. M3-1-1, sim, fica de repouso, pista no zero. Alfa, Delta Tango. Prossiga. Está passando uma prova mais à direita aqui para levar a formação, para interceptar? Alfa, Delta Tango, livre desvio, ILS aqui autorizado, descida até 2.000 pés, que é legal no 097, informe quando estabilizado. Vai desviar à direita, descida para 2, eu pego no 097, reportarei estabilizado o Alfa Delta Tango. Está 3663, acessando o desvio à esquerda para executar a formação. Confine a proa e por quantas milhas? Pro 175 por 40 milhas. Copiado. Depois de meta 3663 até. Gente. Uma 230, autorizada descida para nível 050. 050, gol Lima 230. Ele confirmou, Alfa Delta Tango, tá visual, Salvador? Última informação da torre era que estava visual. Aguarde novas informações. Aguarda, Delta Tango. Alfa Delta Tango, a torre acaba de informar visual sem chuva. O 3663, Sarita. Alfa Delta Tango copiou o controle? Negativo, essa bomba do lado, sabe? A torre informa visual sem chuva. Ok. Plan 3663, prossiga. Possibilidade de coordenar a rua de Montiva? Mantenha a proa de letra e aguarde. Sr. Pajé, que eu vou precisar de um desvio mais à frente aqui para evitar uma formação próxima à letra. Tente, informe a proa. Proa 240. 240, quantas milhas? Aproximadamente 45 milhas. Copiado, 240, 45 milhas. Plan 3663, após o desvio, está autorizada para o Edmótico. Ok, após o desvio, pode. Plan 6250, sendo identificação dessa via chegada para o MET 1 para nível de voo 060. Estabilizado, Alfa Delta Tango. Gente, Alfa Delta Tango, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 10895, Alfa Delta Tango. Torre Salvador, bom dia, Papai Romeu, Alfa Delta Tango, final ILS da 10. Opa, o meu Alfa Delta Tango, bom dia, Torre Salvador, ajuste no 017, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 017, continuando na aproximação, aguardando o Alfa Delta Tango. Frequência 125, decimal 1, no alterno 28, decimal 35. 25, 135, obrigado. Bom, confirme, solicita pouso no 17. Qual é o local de pátio? É o pátio 4 ou 5? Que vai ser a geral nossa e vamos ficar até no máximo umas 15 horas o local. Alfa Delta Tango, gente, confirme, solicita pouso 97 ou 90? Então, se o pátio for, que é o nosso estacionamento, a gente vai pra geral. Se for o 4 ou 5, que é aqui mais próximo da 17, pousa na 17 mesmo. Alfa Delta Tango, Alfa Delta Tango, informo que após o pouso irá se prosseguir para o pátio 4. Ah, então vai pousar no 97 mesmo, tem condição? Está autorizado? Alfa Delta Tango, para pousar no 97, somente sob regra de voo visual. Tá, totalmente visual. Alfa Delta Tango, pode chegar a regra de voo? Afirmativo. Alfa Delta Tango, entendido que modifica as regras de voo, agora a regra de voo visual. Plano cancelado aos 4-1 no curva à esquerda, base pela direita, pista 1-7, reporte na final. Esquerda, base pela direita, reportada na final da 1-7, com Alfa Delta Tango. Alfa Delta Tango, confirma, faz o pouso, vai necessitar de transporte para passageiros? Afirmativo. Quantas pessoas? É um tripulante e um passageiro. Duas pessoas, copiado, cliente, reporte na final. Reportada na final. 097, reportagem autorizado, gol 1-2-3-0. Chama 6203, descida para nível de voo 050. Chama 0203, alto. Sou 02733, autorizado alinhar e manter na 1-0 a partir da intersecção 4. Já ganhou e bateu 2-3-0, tá? Esse plano desviou à esquerda na proa 030, aproximadamente umas 10 milhas após, tá? Modulou, foi o Gol 1-2-3-0? Afirmativo. Copiado, informe o termo de desvio. Informa Gol 1-2-3-0. Delta Tango, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-5 graus, 0-5 graus. Livre pouso na 1-7, com Alfa Delta Tango. Aérea 2733, autorizado a colar, pista 1-0, vento 1-5 graus, 0-5 graus. Autorizado a colar, pista 1-0-2733. Aérea 2733, decolado uns 4-4. Confirme, vai manter o circuito de tráfego? Confirme, inicialmente vai manter o circuito de tráfego do 733. Aérea 2733, gente, se vai para 1.500 pés, recorte perna do vento, pista 1-0. Subindo para 1.500, vai passar na perna do vento do 733. Autoriza 1.000 pés para o 2733? 02733, afirma, autorizado 1 no meu pé. 1 no meu pé, 2733. Alfa Delta Tango no solo aos 4-5. Autorizado backtrack, táxi à pista, reporte livrando na taxiway Oscar. Tem condição de interceptar nessa proa agora, 2-3-0. Gente, autorizado, informe estabilizado. Gente, vai informar estabilizado, 2-3-0. 2-3-3 na perna do vento. 02733, na perna do vento. 5-0, autorizado descida para 3.000 pés, QNH 1-0-9-7. 1-0-9-7, 1733, realize um 360 pela sua direita, reporte que interceptando perna do medo, visto no zero. 1360 pela direita, vai reportar interceptando a perna do medo, 1733. Delta Tango, gente, eu estou acionado para que seria. Alfa Delta Tango. Bom? Não tenho ciência se é a base da zona 44. Na perna do vento 2733. Na perna do vento 2733. Puxada 2733, novo 360 pela direita, reporte reinterceptando final. Reporte reinterceptando, perna do vento, pistro zero. Ciência mais 360 2733. Linha 250, desça para 2000 pés, que nem 1907, LSX autorizado. Inicie redução para 1909, informe quanto estabilizado. Amarei estabilizado, reduzindo para 1909, descendo para 2000 pés, 1230, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 198, decimal 1230. Salvador, boa. Bom dia, Gono 230 na final da 10. Gol 1230, ajuste no 017, visual capista. Negativo. Gol 1230, continua a aproximação, reporte visual capista. Informação, informa um cara da Força Aérea na perna do vento, pista no 0. Gol 1230. Do vento 2733. 2733, novo 360 pela direita, porte interceptando, cena do vento, pistão 0. Gente, mais um 360 2733. 2733, para informação, Boeing da Gol na final 1-0. Autoriza a prolongar a perna do vento, 2733, para pousar como número 2. Gente, obrigado pela informação, está autorizado o desvio, informe quanto estabilizado. Vai informar quanto estabilizado, Xaner 6327. Uma pista no zero, Gono 230. Gono 230, avistado. Tráfico avistado, autorizado todos, pista no zero. Vento 130 graus, 089. Gente, livre, posto, pista no zero, Gono 230. 33, interceptando atrás do vento, visual com gol na costa. Gol, você era 2733, novo 360 pela direita, informo segundo tráfego no final 10, aproximadamente 7 milhas da cabeceira. Bom dia, 7304, pronto. Ciente, 2733. Sim, Xamé 6250, chame a torre na frequência 118.95. 118.95. Salvador, Xamé 6250, estabilizado LSF, solicitado no centro. Xamé 6250, ajuste 1017. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Gol 1230, no solo 53, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita, solo Salvador, 219, gol 1230. Já tinha tudo em condições de iniciar a descida da presente? Iniciamos a presente, 2780. Certo. Espera autorizado, pouso, pista no zero, vento 150 graus, 089, para informação, tráfego Caravan, mantendo 1 no meu pé, perna do vento, pista 1 no zero. E aí, Você 33, interceptando a perna do vento visual com a aeronave nacional. Sério, 2733, alonga a perna do vento, aguarde para gerar a base. Alongando a perna do vento, 2733. Chamando 3304, autorizado a linha, ali mantém pista no zero. Mantendo zero, 3304. Para nível de voo 060, informe velocidade. 060, agora 329. Tente o número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2509. Xané, 6250, no solo 55 direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 3304, autorizado a decolar, pista 10, vento 170 graus, 149. Sim, 10, autorizado a decolar, pista 3304. Conselho 2733, autorizado base, reporte final no zero. Girando base 2733, vai passando a final. Conselho 2733, após o toque arremetido, vai prosseguir o procedimento. Poderia confirmar com essa chuva que está vindo aí se vai fechar a visual? O 2733 prossegue para fazer procedimentos IFR. Série 2733, você viu que após o toque remetido vai prosseguir o procedimento? Afirmo, esperar enquanto a chuva dá uma trégua aí. 2733, ciente. Então, 3304, decolado ao 57, chame o controle de Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado. Circuit Parker, good morning, this is 3304, number 1 departure, passing at 2000. 3304, with a contact from the past, climb and maintain for travel 360 via ABO 1 departure. 2 climb via departure, down em aproximação para Salvador, a torre informa teto de 1.300 pés, visibilidade de 5.000 metros e chuva leve sobre o campo. Porter descendo 3304, left turn heading 230 to void weather. 230 for how many miles? We're about on 1-5 miles. 1.5 miles. D733, visual pista. Negativo. A gente vai ver as condições aqui e passar para vocês aí. Qualquer coisa a gente solicita o instrumento já. A série 1733 informa que após o toque arremetido irá subir para 2.000 pés e chamar o controle. Tá ciente, após toque vai subir para 2.000, 1733 chamando o controle. Sure, good morning, weather. And now heading 280, Roger. Okay, for 33. Série 1733, autorizado toque remetido, pista 10. Vento 170 graus, 142. Autorizado pouso ou toque remetido 1733. Voador 2780, via esquerda prova 058, para evitar formações exatamente sobre papo. Gente, autorizado desvio, informe ao término. Descida autorizada até 2.000 pés, que negar na 097. 097, autorizado até 2.000 pés, 2780. Então, 3896, desça para nível de voo 050. Sucesso 2733, tu quer remeter ao 01, suba para 2.000 pés, chame o controle de Salvador, 120, décima 8. Já subindo para 2.000, vou chamar o controle. Foi controle Salvador, Fostara 2733. Fostara 2733, contato radar, mantenha o eixo até 2.000 pés a partir de engenho. Mantém o eixo subindo até 2.733. Suba até 3.000 pés. Para 2733, confirme a altitude. Cruzando agora 1.200. Sente. Alvo 2780 ILS, X-ray autorizado, informe estabilizado. Autorizado X-ray, o 2780. Plantores 896, desça para 4.000 pés, reduz a velocidade para 2.0 nós, é o número 2 na aproximação. Já estamos mantendo 110 nós, 3299. Sente, então inicie redução para 2009. 109, 3304, contact receive Sentry, 126.0, if enable 128.8. 126.0, 128.8, thank you, g'day. 3304. Blue 2171. Mantenha a posição, ponte back. Manterá o ponto espera da 10, gol 2171. Portaria 2733, sob preparação, curve à esquerda, proa 015. Esquerda 015, 2733. Portaria 2733, limite dessa proa, radial 040, Salvador. Limite radial 040, 2733. Até 3.000 pés, ajuste no 097. Para espaçamento, curva esquerda na proa 040, interceptando essa proa. 040, interceptando 3896. Voo 2171, autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus, 119. Vai ensinar o 2171. Uma salvinha aqui na saída, gostaria de efetuar a curva imediata direita, o 2171. O 2171 confirme curva à direita? É de imediato para evitar uma formação pelo 04. Professora 2733, curva agora à esquerda, proa 300, limite dessa proa, radial 330 de Salvador. Esquerda 300, limitado pela radial 330 de Salvador, 2733. 3896, desça para 2.000 pés, ILS, X-ray autorizado, forma estabilizada. Salvador, Salvador 2780, estabilizado, localizador, no sul. Alô 2780, complete aproximação e chame a torre na frequência 1918.95. 1918.95, 2782. 3896, reduz a velocidade para 1809. Tráfego anteriormente mencionado, agora 2 horas, 8 milhas, com 1.60 de ground speed. Voo 217, de lado, voo à direita, passa 1300 metros. E 3171 no contato radar, subiu para nível 360, sente o desvio, após desvio, voição. Dirigindo o FNAPS da 10, continua a aproximação, 2780. Sério 2733, curva esquerda, proa 280, limite desta proa a radial 2, correção, radial 300 de Salvador. Proa 280, limitada a radial 300, 2733. O vento para 2780. 2780, vento... Instantâneo 1970 graus 089. Vamos chuva leve pelo campo. Sente, graças. As 2780 para informação, tiveram nave, avistou com o Cat Space. 780, sente, graças. Plan 3896, chame a turma em frequência 1.98.95. Avistado 2780 com 500 pés. 2780, pouso autorizado, pista 10, vento 08.079. Autorizado no 02780. Campo, mas pousou à frente e avistou a 700 pés. Maravilhosa, 3793. Sessão 2733, a torre informa teto de 800 pés, visibilidade de 3.000 metros e chuva leve. Ciente, 2733. Mantenha a saída agora de coordenação. Mantenha a saída, voo 278. Se você precisar, confirme as condições da pista. Uma olhada com chuva leve sobre a pista, avistou a 500 pés, 2780. Ciente. 3896, pista molhada, chuva leve, chama o visual. Tem mau limite? Radial 295 de Salvador. Ciente, radial 295 do 733. Salvador, o voo 9094, passa aqui 180, informação. 9094, acerta a identificação, dessa via chegada para o Médio 1 para o nível de voo 050. via Romeu de Una para o 050, zona 094. Afirmo, só um minuto, vou. Sim, não está mais no comando da torre, nós estamos ligando aqui para a Fred para solicitar. Esquerda pro 210. Esquerda 210 do T3. Solicita descer para 2000 para evitar formação. Autorizado, descida para 2000 pés. Esquerda na 097. Venha descendo para 2000 com 1017, ajuste do T3. Pro 2171, chame Recife na frequência 125, decimal 1, alterno 28, decimal 35. 251-2835, é. Saia 2733, agora esquerda, proa 180. Esquerda 180, 2733. Professora 2733, para interceptar curso do localizador, com via esquerda, proa 150. A proa está autorizada em ILS, que saída pista 10, forma estabilizada. Proa 150, vai repassar estabilizado, 2733. Professora 2733, confirme o pouso final? Negativo, vai ficar fazendo outros voos IFR, está estabilizado, 2733. A gente completa o final do procedimento, chame Torres Salvador, frequência 118, decimal 95. Chama Torres 1895, 2733. Torres Salvador, professora 2733, estabilizado, visual com campo. 0733, chame visual com campo, pista molhada, chuva leve. Deixa visualizar com a pista agora um pouquinho antes do marcador, uma milha antes do marcador. 0733, estou autorizado, pista no 0, vento no 80 graus, 099. Forma que vai arremeter no ar 2733. Pra, e após, prossegue para fazer mais outros IFR, outros voos por instrumento. Confirme a última transmissão. Entendi. Solicita um RNAV agora. Gente, mantém escuta. Da 733, ao arremeter, suba para 4 mil pés e mantenha escudo da torre, aguardando transferência. Chame para arremetida. A gente vai chamar para arremetida, após prossegue na reta, subindo para 4 mil na escuta da torre 233. Pro Salvador, teto de 1.200 pés, visibilidade 4 mil metros sem chuva. Tá, obrigado. Plano 094, desça para 2 mil pés, ajuste na 097, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 1 na 0, reconstabilizado. 2017, chamarei ILS X-Ray, plano 094. Iniciando a arremetida. 0733, sem chuva, 4 mil pés. Vindo para 4 mil na reta. O chame 3-1-1 está pronto? Bom dia, está pronto, vem 3-1-1. Bom dia, Eliane, manter a pressão no zero. Ali, mantém, vem 3-1-1. Controle Salvador 10 decima 8. 1208. Controle Salvador 2733 na reta subindo para 4 mil. Controle 2733, ciente, suba para 4 mil pés, aguarde vetorações para o procedimento RNAV da pista 10. Solicita realizar o procedimento completo do RNAV 2733. 2733, sim. O Saera 2733, confirme. Solicita o procedimento completo para arremetida? Afirmo, 2733. Na prova do Serra Victor 367. O Saera 2733, após 2 mil pés, autorizado. Serra Victor 367. Ciência, após cruzar 2 mil, Serra Victor 367. e após, continua a atenção para 4.000, confirme. Afirmo, subi e mantenha 4.000 pés. Yes, 4207, desça até o nível de voo 050. Chama 13 no 1, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 8, 0 graus, no 2, 9. Devo decolagem, chama 13 no 1. LS X-Ray, Gona 094. Gona 094, complete nosso procedimento, servidor de Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, Gona 094. Sim, chave do 4207, livre de desvio. Bom dia, Gona 094, 2 milhas bem da serra. 094, bom dia, chame visual com campo. É, confirme. Chame visual com campo. É, já tá visual já, ó, 094. Gente, ponto autorizado, pista no 0, vento no 80 graus, no 29, pista molhada, sem chuvas. Livre pouso na 10, Gona 094. Beleza? Autorizado, Oceania 63 do 91, autorizado direto Lida. Direto Lida, muito obrigado, 63 do 91. O 4207 irá manter a presente provo mais quantas milhas? A volta por aqui, está presente, 4207. Sim. Para 2733, número 3 na aproximação, vetoração para o sequenciamento. Curve à direita na proa 020, mantenha essa proa inicialmente por 10 milhas. Direita 020 até 10 milhas, 1736. Tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo sudoeste, passando 080 para o 050, Embraer 190. Ciente, 2733. Azul 4207, tráfego 11 horas, 16 milhas, rumo norte, passa, mantendo 4.000 pés, um Charlie 208. Tráfego 4207. Quatro dois zero sete.